letras versos com tarde, yeah, moda, moda, boa. É um erro tentar achar que as pessoas são iguais. Tentar igualar o ser humano com ideias racionais. Eles são muito diferentes, eles mesmos se matam. Criam mentiras que afetam aqueles que apenas vagam. Se utilizam de manobras pra colocar o outro pra trás. O que importa é o dinheiro podre que nunca é demais. É incrível ver o que ele faz pra poder se promover. Passar por cima do semelhante que se foda, ele só quer vencer. Um caminho estratégico traçado onde o outro sempre perde. A vitória da ganância quase sempre ninguém percebe. Pois se iludem com a propaganda que é veiculada através da tela maldita, na mentira programada. Eles não vão mais acordar, pois a dose sempre aumenta. Não querem mais sair do sofá, pois é grande a oferenda. De alimento que a mente precisa pra não acordar e enxergar o que se passa lá fora e poder se revoltar. E assim segue o jogo do jeito de quem paga mais, pra manter todos dormindo pensando que estão em paz. O jogo de interesse onde você não é consultado, tomam atitudes por você, utilizam seu cadastro. Falam em seu nome, você não vai se preocupar, pois eles fazem você crer que foi a melhor decisão a se tomar. O sistema só funciona quando é pra te corromper e te transformar em um zumbi pra que você não possa ver o que acontece à sua volta, o mundo podre que você vive. Não exposte a reação pra que eles não te liquidem. Não leiam coisas que possam quebrar o gelo da sua mente. Se você quer viver em paz, mantenha o estado permanente. De ilusão satisfatória que o mundo te proporciona, não mexa no formigueiro da verdade, porque a pomba sempre detona. Pode na sua mão e arrancar os seus membros. E quando você acordar, acredite, não será o mesmo. Vai ver tudo de um modo diferente. Vai se tornar um depressivo sem controle sobre o presente. Vai reclamar porque tudo te incomoda. Tudo aqui vira moda e morre antes que o sino toca. E tente acordar aquele que está dormindo e retomar as atividades contra aquele que está reprimido. Eliminados aqueles que só tentaram mudar algo e fizeram barulho necessário pra revoltar os alienados.